deixa eu beber. Chato é esse sentimento aqui. Se você acha que eu tô falando alto, preciso ouvir ele gritar dentro de mim. Eu poderia tá matando, roubando, ligando pra meu ex, mas tô compartilhando mágoa com vocês. Não tô roubando, matando, ligando pra meu ex, mas tô compartilhando mágoa com vocês. Deixa eu beber. Deixa eu beber.